eles chegam em cima da hora do programa começar. Gente, tô indo lá pra cozinha, já deixei tudo preparado pra transmissão. Enquanto eu faço o milho cozido, vocês fazem o programa. Poxa, se estava tudo preparado, a gente não precisava ter ido buscá-lo. É, mas e o milho? Ah, é, tem essa. Está no ar mais um programa da Rádio Atrito. Olá, galera! Começamos aqui mais um programa da Rádio Atrito. Hoje, nosso professor Galileu vem de termodinâmica. E vocês não vão acreditar. Pra falar desse assunto, nosso amigo Zezinho tá na cozinha preparando um milho cozido na panela de pressão. Tudo bem por aí, Zezinho? Tudo tranquilo, Mari. Ouve só o barulhinho. Professor, o senhor pode, então, explicar pra gente o que uma panela de pressão tem a ver com o programa de hoje? Simples, Mari. A panela de pressão é um ótimo exemplo para falarmos de termodinâmica. Olha só, a energia térmica em trânsito, o calor, é transmitido pela chama do fogão para a água que está na panela. Com isso, a temperatura se eleva até mais ou menos 100 graus Celsius. Este processo é chamado de calor sensível. Neste estágio, há mudança de temperatura, mas não existe mudança do estado físico do corpo ou da substância. E depois desse ponto, o que acontece? Bem, aí a temperatura deixa de se elevar, porque a energia térmica é usada pela água para sair de seu estado líquido e ir para o estado de vapor. Na verdade, se estabelece um equilíbrio térmico, em que parte da água permanece no estado líquido e parte se transforma em vapor, que vai sendo expelido pela válvula de segurança da panela de pressão. A rotação da válvula é uma demonstração corriqueira de como o calor pode gerar movimento, o princípio de todas as máquinas termomecânicas. E aí, Zezinho, como está o nosso milho cozido? Olha, acho até que vai ficar pronto logo logo, mas tem um problema. Que foi dessa vez, Zezinho? Tô com medo de abrir essa panela, professor. Aliás, tô com medo desse barulho. Calma, calma, calma. Fica aí que eu já vou te ajudar. Galera, voltamos já já com o professor Galileu direto da cozinha. E é de lá que ele vai falar dos cientistas que foram determinantes para os estudos da termodinâmica. É só um segundo. Olá, gente. Já estou aqui. Então, Zezinho, vamos ver essa panela? Enquanto o imprevisível acontece, o nosso professor vai para terras mais distantes, onde encontros impossíveis são perfeitamente concretizados. Mas que honra! Rumford e Carnot aqui na nossa rádio. Olá, professor Galileu. Talvez sejamos só parte de um sonho do senhor. Que seja! Galera da Rádio Atrito, com vocês, Conde Rumford e Sadi Carnot, dois cientistas importantíssimos para a termodinâmica. Carnot hoje é considerado o fundador da termodinâmica. Sabia, Carnot? Oh, não! Como poderia? Muitas vezes é só o tempo que vai nos dar a medida exata dos eventos. Caros ouvintes, Carnot apresentou nada mais, nada menos que os fundamentos para a segunda lei da termodinâmica. Ele chegou à ideia de que calor era trabalho. A possibilidade de interconversão entre calor e trabalho possui restrições para as chamadas máquinas térmicas. Pode falar para a gente a segunda lei da termodinâmica, Carnot? O enunciado diz o seguinte: para haver conversão contínua de calor em trabalho, um sistema deve realizar ciclos entre fontes quentes e frias continuamente. Em cada ciclo, é retirada certa quantidade de calor de fonte quente, energia útil, que é parcialmente convertida em trabalho, sendo o restante rejeitado para a fonte fria, energia dissipada. Fantástico! E o senhor, caro Conde Rumford? Eu quero aproveitar a oportunidade para cumprimentá-lo pelos seus estudos e também tirar algumas dúvidas. Queria que o senhor falasse um pouco sobre conservação da energia e também sobre equivalência entre calor e energia. Olha, o que eu fiz muito assim de forma primária, embrionária, foi lançar a conjectura de que o calor deveria ser uma forma de movimento. Quem vai trabalhar posteriormente com a questão da equivalência é Mayer, depois Joule e também Reinholds. Eu cheguei bem próximo de estabelecer o equivalente mecânico do calor, bem próximo mesmo. eu fui um legítimo precursor do trabalho de Joule. Mas afinal, você era adepto da teoria do calor como um fluido, ou seja, do calórico, ou era adepto do calor como movimento de partículas? Acho que nessa sua forma de falar já está implícita uma confusão. Que os livros didáticos de vocês contribuem de uma certa forma para perpetuar. Eu não creio que nós devêssemos colocar esse tipo de oposição entre uma teoria de partículas para o calor e a teoria do calórico. Entendi. Perfeito, Rumford. Mais uma questão para vocês. Não. Galileu, agora é a nossa vez. Responde rápido. Por que uma panela de pressão explode? Olha, se eventualmente a válvula de vapor estiver entupida, estaremos cedendo calor para a panela, elevando sua temperatura e, consequentemente, sua pressão. O vapor estará preso, não podendo assim aliviar a pressão de dentro da panela. Ou seja, quando essa pressão ultrapassar o limiar da pressão suportada pela tampa da panela, ela se deformará e explodirá. Mas por que o senhor perguntou, Carlo? Rumford? Carlo? Rumford? Vocês estão sumindo? Professor Galileu! Professor Galileu, o senhor está bem? Ei, o quê? Ah, a panela de pressão. É, por isso que o Carlo... Professor, olha só, tem milho pra tudo quanto é lado. Acabou com o programa, professor. Tivemos que encerrar a transmissão. Tudo bem, valeu a pena. O quê? Como assim valeu a pena? Calma que eu já explico. Eu já explico. Produção. Instituto Galileu Galilei para a Educação. Realização. Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Ministério da Ciência e Tecnologia. E Ministério da Educação.